amor. Eu também estou morrendo de saudade de você. Mas eu fico na incerteza se realmente vale a pena tudo isso. Eu queria tanto ter certeza que você me ama, que só assim eu teria força suficiente para lutar ao teu lado. Mas fique certo, meu amor, que durante essa separação eu tenho estado 24 horas por dia pensando em você. Saiba que você é a pessoa mais importante para mim. Você é a razão da minha vida, meu amor. Eu te amo tanto, que é impossível viver sem você. A partir deste momento, eu estou esperando para lhe dar todo o meu amor, para vivermos juntos até o final de nossas vidas.